fizesse o que quero fazer. O futuro mostraria o que Deus quer ver. Se no dia do juízo valer o amor, seremos absolvidos na lei do Senhor. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças, dar para o desanimado um pouco de esperança. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças, dar para o desanimado um pouco de esperança. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Nesta segunda-feira, às 18 horas, após a bênção do Padre Donizete, a Rádio Vinícola AM 900 kHz da Organização Vicente Sales terá seu sinal desligado, migrando na terça-feira para 100,5 FM, que atenderá Andradas e região. Organização Vicente Sales, juntos com você, sempre em uma nova frequência. Boa tarde. Você está na Rádio Vinícola. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora 0800 177 227. Cemitério Parque Bom Jesus, onde a paz está protegida pela natureza. Rodovia MG 455, quilômetro 4,5. Escritório Rua Coronel Oliveira, 396. Centro, Andradas. Telefone 35-3731-2600. Atendimento 24 horas. 35-99916-2600. Rádio Vinícola AM 900 kHz. Sua melhor companhia. É bom estar assim com você perto de mim. Poder te abraçar e um carinho. Começa agora pela Rádio Vinícola, o programa Ecos de Fé. Apresentação, Marta Zétula. Passando, olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sim, sim, meu amado irmão, cheguei! Cheguei, minha amada irmã! Muito boa tarde para o senhor, muito boa tarde para a senhora! Muito boa tarde para você, jovem, você, criança! Você que está na sintonia das ondas da fé, da sua, da nossa querida Rádio Vinícola! Meu muito boa tarde! Cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sim, eu estou aqui, pela graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e sem sombras de dúvidas, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, estamos chegando nesta tarde gostosa de sábado, 20 de maio de 2023. O sol brilha em Andradas e em toda a região, e a nossa alegria brilha através das ondas da fé, da sua, da nossa Rádio Vinícola e do programa Ecos de Fé. Que alegria, meu amado irmão, que alegria, minha amada irmã, saber que o senhor, que a senhora, que você jovem, você criança, está na minha sintonia. Alegria ainda maior estar na sua companhia. Eu sou Marta Zétula e este é o programa Ecos de Fé, que faz o eco em toda Andradas, em todo o sul de Minas, em todo o leste paulista, em todo o Brasil via internet, também além Brasil. Que alegria, meu amado irmão, que alegria, minha amada irmã, saber que o senhor, que a senhora está ligadinho como todos os sábados na Rádio Vinícola, a mais ouvida, a mais querida de Andradas e toda a região. Muito boa tarde para o senhor, para a senhora da área urbana, para o senhor, para a senhora da área rural, para vocês das cidades circunvizinhas. Muito boa tarde, Bitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas. Alô, Caldas, Pocinhos. Muito boa tarde para você, para o senhor, para a senhora de Poços de Caldas, Águas da Prata, alô Fonte Platina, alô, alô São João da Boa Vista, Aguaí. Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Albertina, Mojimirim, Mojiguaçu, voltando aqui para o sul das Gerais, temos Jacutinga, Ouro Fino, Monte Sião. Que alegria, meu amado irmão, que alegria, minha amada irmã, poder retornar neste dia 20 de maio de 2023. Saiba que é uma alegria imensa receber a sua ligação, o seu carinho, as suas mensagens de amizade, de otimismo, elogiando o nosso trabalho. Lembrando, meu amado irmão, minha amada irmã, que a nossa participação na Rádio Vinícola, através do programa Ecos de Fé, é única e exclusivamente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Nada para mérito próprio, tá certo assim? Daqui 15 horas 44 minutos até as 19 horas, eu conto com a sua valiosa audiência e a sua valiosa participação. Que a nossa programação possa alcançar o nosso objetivo, que é levar até você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido jovem, minha querida criança, músicas de fé, de esperança, de amor, de otimismo, que esta nossa tarde de sábado, do dia 20 de maio, possa realmente renovar a nossa esperança, a nossa fé em Deus, meu amado irmão, minha amada irmã. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, nas luzes que se acendem um brilho eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. vida, vida, vida, vida. Quinze horas 49 minutos. Boa tarde, meu amado irmão. Boa tarde, minha amada irmã. Vinícola. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Cemitério Parque Bom Jesus, onde a paz está protegida pela natureza. Rodovia MG 455, quilômetro 4,5. Escritório Rua Coronel Oliveira, 396. Centro, Andradas. Telefone 35-3731-2600. Atendimento 24 horas. 35-99916-2600. Nesta segunda-feira, às 18 horas, após a bênção do Padre Donizete, a Rádio Vinícola AM 900 kHz da Organização Vicente Salles terá seu sinal desligado, migrando na terça-feira para 100,5 FM, que atenderá Andradas e região. Organização Vicente Salles, juntos com você, sempre em uma nova frequência.